Scuno 0963, s-a dilemat, pe piste 0. Salim, atenă, oră, salvă, amată, doamnă. Fanii, stațiunul 02, ne-ai scut? Stațiunul 02, ne-ai scut? Stațiunul 02? Stăm răsăbenul 3.0211 și stăm după 3.0211. Brigade. Tá, 3155, contato radar, se mantejou 320 via saída Salvo 1. Salvo 1, tudo autorizado, líder. Obrigado. O Golf Juliette Golf encerrou sobre o voo Kawasari. Solicita se possível pro de Lauro, setor norte do campo, sem interferência com a, o eixo da 1-0. Juliette Golf autorizado sobre voo, aguarde a transferência para todos. A sua escuta aguardando a transferência para todos. Chegou a puxar a vitória na frequência do 8.95. 8.95, boa. Uno 097, decolado 228, controle só do 120, décima 8. 208, 097. Já ligou 1097, decolado na rua Aruna, cruzando 1800 na sua escuta. 1097, contato radar, se mantenha o 360, está autorizado voar Elefa. 360, voa Elefa, 1097. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Óptica, no través do farol da Barra. Serra Golf Óptica tem frequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, Serra Golf Óptica. Oscar Mike, que tem frequência livre para coordenação até o retorno. Tem, se necessário se aproximar mais do campo, repórter. Chegou. Se o Juliette for. Pode chegar. Chama 4778, chama Centro Recife, na frequência 25.45, alternativa 26.85. Recife 2545, alternativa 26.85, chama 4778. Olá, 990, voo 620. Helicóptero, informação do helicóptero 510, 2 milhas nordeste da cabeceira, mantendo o setor sem interferência. Abandona a posição, solicita se possível manter o eixo da estrada do coco na proa da cabeceira 17, sem interferência. Afirmo, autorizado, Juliette, Golf, Juliette, Golf. Quando para cruzamento do eixo do ano 7, reporta novamente. Nada, senhor, reportado. Gente, só informa quantas milhas está passado Salvador? Milhas está passado de Salvador? Posso visual com o local de pouso? Decolada aos 34, controle de Salvador, 120.8. 308, lá. Ok, 1620. Pelo voo 1620. Pelo 1620, contato radar, firma Tanjo 370, via saída PUCA. PUCA 370, 1620. Tem 3155, chama esse outro Recife, frequência 28.35, alternativa 25.1. 28.35.251, boa tarde, 3155. Zona 097, chama esse outro Recife, na frequência 28.8, alternativa 26.0. 28.260, Zona 097. Salvador approach Zulu 2711, right for descent. Zulu 2711, take to 4000 feet, turn 81012. 4000 feet, 1012 Azul. Espera pronta, 33367. 3367, autorizado, a linha decola, pista no 0, vento 1100 graus, 109. A linha decola 0 para 3367. Eu gosto de desgostar através norte da torre. É, quando possível, se for possível, coordenar no encontro, eu vou sobrevoar o próximo Shopping Salvador Norte. Autorizado, é presente. Sobrevoa o Shopping Salvador Norte, porque na escuta permanente, por fio de desgosto. Escuta permanente, por Decolagem 38, controle de voador 120, décima 8. 20, décima 8, obrigado, senhor, boa tarde. Controle, Celta 33617, cruzando mil pés. 3367, contato radar, turma deu 360 na saída Arbor 1. É, autorizado a Sambo 1, série. Corrigir no Sambo 1. Você pode uma letra da presença? Autorizado. Obrigado. Confirma? 1620 pode passar para o centro? 1620 mantém na escuta do controle. Quem então poderia coordenar o meu Fox 018 da presença? Aguarde. As duties, 711, take 2,000 feet, turning 202 kilometer to a left final post capture. Send to 2,000, 202, clear to ILS X-ray runway 10 is more established as duty 711. Zero, está autorizado voar a Caju e chame seu 3PIF na frequência 125.45, alternativa 126.85. 25.45.2085, boa, 120, boa. controle. Na posição. Está frequência livre. Dá presente possível linha litoral e aguardo para transferência de controle. Você vem a litoral aguardando. Golf, Jet Golf, controle 1-20-8. 1-20-8. Positivo, retornando a sua escuta. Tente manter sobre. Irá fazer sobrevoo Pikachu. Positivo, é próxima paralela. Se não tiver nenhum tráfego agora para final da 1-0, seria rapidamente ali. Próxima Pikachu na esta paralela. E que eu tenho uma TR agora na final da 1-0. Tá, a gente tá visual. Então, quando autorizado, vai manter aqui o litoral. Quando autorizado, eu vou fazer ativa pela letra. Após a passagem do mesmo, está autorizado. Após a TR autorizado, vamos fazer ativa. Contact Tower, frequency 118.95. 118.95, Azul. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2711, on final approach, runway 10, ILS X-ray established. Azul 2711, continue approach, I report runway clear. Send by Azul 2711. Contato Radar, se mantenha o 340 na saída Momo. Positivo, saída Momo. Quando possível, se puder voar Nenim. E te autorizo o código, aguarde Nenim, com centro Recife. Bruno Cogito, funcionário 6314. Dan 3367, chame centro Recife na frequência 12.35, alternativa 25.1. 12.35, negativa 25. Ou no A Xenem é 321, não autorizado, ali é manter pista no zero. Salve 11 on the ground, that's 46, leave by right, and call ground 121, that's 9. Locate by on our right via echo. Contact ground 121, minor as well. Próximo retorno para o LCA. Thank you, passive visual colocar de pouso. Depois será grato pela colaboração. Não autorizado, é colapso, pista no 0.090 graus, 0.80. Na 6321, decolagem 48, controle Salvador 120, décima 8. 608 graus. Salvador, boa tarde, Xenia 6321. Xenia 6321, contato radar, se mantenhou 360, está autorizado voa alerta. Alerta 32, graças a 6321. Torre Salvador, gol 969, ponto espera da 10. Bono 69, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 100 graus, 099. Entre alinhar e decolar, pista 10, gol 969. Para pousar o Golf Jet Golf. Golf Jet Golf tem sequência livre. É, né? Salvador, 731, 90, informação Oscar. 731, 90, na chegada Bomete 1, desse Mateus 050. 050, autoridade de voz, tá? Autorizado. Obrigado. Golf Direct Golf tem frequência livre. Frequência livre, Golf. Decolado 5-1, controle de Salvador 1-2-0-8. Controle de Salvador 2-0-8, gol 1-69. Decolado na Sanvo 1, 1-1200 pés. Gol 1-1-69, boa tarde, contato radar, nível de voo 360, via saída Sanvo 1. Via Sanvo 1, nível 360, gol 1-69. Já é 6314, chama o centro Recife, frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, 2685, 6314. Direto Leida, gol 969. Boa tarde, Oceané 6290, invertida 6 da X-Ray. 6290, na chegada Bomete 1, desse Mateu, nível de voo 060. Bomete 1, 060, Oceané 6212, Oceané. Senhor Salvador. 6210, Oceané. Consiga. Alguma possibilidade de voar a posição ITAP? Autorizado. Voar de ITAP. 6210, Oceané. Boa tarde, boa noite, 69. Bona 869, boa tarde, na chegada Bonf, desse Mateu, nível de voo 070. Na Bonf, desse 070, boa noite, 69. 321, chame-se a 3, fiche na frequência 128, alternativa 26.0. 328.60. Então, 3190, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, autorizado LFXC, reposto estabilizado. Reportando estabilizado LFXC com 1002 de 3190. Jané 6210, desça para 3000 pés, o ajuste 1012. 3000 pés, ajustado 1012, no voo RISAP. 1869, desça para 4000 pés, o ajuste 1012. 4.012, não é tudo bem, não. 1169, chame-se Recife, na frequência 2835, alternativa 25.1. 2835, 251, voo 1169. Tomé 321, não escuta? Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, no corredor Vera Cruz, patroa de Paribe, mantendo o 1510 para regresso. Serra Golf Oscar, mantendo 1510, reporte Paribe. Serra Golf Oscar, reportar Paribe. Salvador, boa tarde, seu 3294, cruzando 1-0.50 com a Oscar. Então, 3894, boa tarde, na chegada Bomed 1, desça manter o nível de voo 050. 050 na Bomed 1. Meu Oscar McCann, que prossiga. Retorno à plataforma, 12 a bordo, uma dúzia. Versão do seu QTR pela Radial 242. 500 pés. 5 174, Salvador, esse 201. Gente, acho que amanhã que voa o salão de Tapuã, eu posso ir no Sarajevo de Tapuã. Vamos de Tapuã, reportará a Sarajevo de Tapuã. Reduza para 2309 e é o número 4 na aproximação. Gente, 2309. Yeah, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, 510, ajuste a Salvador, 1012. Você vai 510, 1012, Oscar Mike Yankee. Xane 62-10, deixa para 2000 pés, autorizado ele até ser reposto estabilizado. Reportará estabilizado, 62-10, deixa para 2000 pés. Estamos ao organizador, está passando dura até 3-1-0. 3190, chame em torre na frequência 98, decimal 9 e 5. 1895, 3190. Muito boa tarde, está 3190, passando em Ilha Serra, baixado e checado. 3190, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 069. Sente 3190. Desça até 4000 pés do ajuste 1092. 4000 869, desça para 2000 pés do ajuste 1092. Desceu 2000, comunidade 11, 1969. Tirando 05, prossiga. Colodo, Hospital do Subúrbio, nós vindo para a equipe médica para Vera Cruz, onde haverá um toque de arremetida imediata em Vera Cruz e posteriormente para Salvador. Estamos mantendo 510, acionado 1-7-1-5, o guardião 05. Ei, tio, guardião 05, só para ter informação, tem um aeronave que está mantendo 1506, um corredor. Só tem seu feito ali, para a coordenação. 0, sola 08, livre à direita, sola 2 nesse momento. Na 3894, prossiga para 2000 pés, aguardando uma proa para o localizador. 3894, para 2000, aguardando. Do eixo da 1028, reporte setor norte. Aguardo a aeronave para o final, para o setor norte, acho que é aqui. Chiné 6210, autorizado pouso, pisto no 0, 0090, grau 059. Sim, pouso 0010, 6210 da Chiné. Chiné 6310, forma tráfego no helicóptero 510, 3 horas, 09. Serra Golf Oscar, na proa da rotatória visual com campo. Serra Golf Oscar, mantém a rotatória, reporta sobre a rotatória. Serra Golf Oscar, reporta sobre a rotatória. Oscar Maikian, que agiliza o cruzamento do eixo da 1028 e após mantenha o setor norte, aguardando aproximação. Matias, mantém o setor norte para fazer aproximação pairática do 017, se necessário. Negativo, mantém o setor norte e aguarda a autorização para aproximação, acho que como é que é. Ok, mantém o setor norte e aguarda a autorização. No cruzamento no momento. Gente, nos olhos. Solitário, grado, movimento. Faz aguardando instruções. Em 3 aeronaves para pouso no sequenciamento para 10. Coentra no 8.95. 8 náutica. 9.5. Aguardando instruções, Serra Golf Oscar. Salvador, boa noite, 6973.0. Azul 6973, mantém o ponto de espera aguardando. Chiné 6210, solo 01, direita, solo 2019. Direita 2019, 6-0. Acho que o Maikian, que tem visualização da RMA, mantenha sobre a RMA, guardando instruções aqui em espera. Aqui, 500 pés sobre a RMA, acho que o Maikian. No 869, na escuta toda? Afirma, boa tarde. 869, boa tarde, autorizado pouso. Pisto no 0, vento 090 graus, 069. DV pouso na 10, boa noite, 69. Chamar quem é que forma o tráfego mantendo 1.500 pés sobre a rotatória. Ok, vai manter rima 500 pés, como é que é? O Sierra Golf Oscar, qual o tipo da aeronave? Charlie 150, Sierra Golf Oscar. Gente, mantenha 1.500 pés sobre a SEASA, forma um tráfego helicóptero 500 pés, mantendo espera sobre a RIMA. Mantenha a espera sobre a SEASA, guardando instruções. Sierra Golf Oscar. Mantendo SEASA, aguardando instruções, Sierra Golf Oscar. Salvador, boa tarde, eu estou 3894, posso assistir no baixado de checado. 3894, boa tarde, continua a aproximação, informarei que está livre. Obrigado. Voo no 869, solo 04, direita, solo 2019. 10989. Autorizado pouso, pista 10, vento 090, grau 089. Pouso no zero. Sou 1973, visual aeronave, final no zero. Visual. Roger, dois, final no zero, autorizado, lembra, tem pista no zero. Azul 6973. Posso dar e manter no zero. Azul 1973. Como é que é que espera? Completar 360 autorizado, final do 7, informarei que está livre. Completar final do 7 autorizado, aguardando pista livre. Autorizado pouso pista no 7, vento 090 graus, 089. Autorizado pouso pista no 7, como é que é? Para 2.000 pés, o adicional 092 é autorizado ILSXP, reposto estabilizado. Para 2.000, confirma o ajuste? 1.012. 1.012, vamos ver. Sierra Golf Oscar, visual com helicóptero, cota final no 7? Afirmo, Sierra Golf Oscar. Ok, autorizado para seguir final no 7 com o número 2, Flávio Marejo, pista livre, Serra Golfe. Autorizado final 17 com o número 2, Serra Golfe Oscar. 3894, solo 5, solo 2 na decimal 9. Solo 2 na decimal 9, 3894. O Fiosca efetua em 360 curto, reporte e interceptando a final no 7. 360 curto, reporta reinterceptando final no 7, o Serra Golfe Oscar. Número 973 autorizado, decolagem, pistão na 0, vento 090 graus, 0612 nós. Iniciando pistão 10, 6973. Boa noite, 645. Boa noite, na chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste é 9092. E a chegada 4.000 com 1.002, ou no 645. Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, solos 18, agilizando, libere na Oscar, estaciona a frequência livre. Agilizando, libera. Receptou o final da 17, Serra Golfe Oscar. Azul 6973, decolado 19, controle 120, decimal 8, com voo. 08, boa noite. Papa Romeu Serra Golfe Oscar, avistado, vento 100 graus 05 nós. Autorizado pouso pista 17. Autorizado pouso pista 17, Serra Golfe Oscar. Valida. 6973, obrigado. Papa Romeu Sierra Golfe Oscar, escola de 21, autorizado a efetuar 180, reporte livrando Romeu. Autorizado BSTEC, reporta livrando na Romeu Sierra Golfe Oscar. Sierra Golfe Oscar apenas confirmando, segue para a mata? Afirmo, Sierra Golfe Oscar. Seguinte. Torre Salvador, muito boa noite, o azul 2591, aproximando o ponto de espera da 10, pronto para decolar. Azul 2591, a linha ainda decola sem parada? Afirmo. Azul 2591, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 10, 0 grau 07 nós. A gente alinha e decola o azul 2591. E agora nós voamos no 641. Voo no 66, estabilizou. Torre na frequência 1895. Confirma, torre 1895. Afirmativo. Grado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, voo 1166. Do 1166, continue a aproximação, informa o ATR da Azul, ingressando para a decolagem. Sente 1166. Azul 2591 iniciando. O 1166 é autorizado, pouso, pista 1-0, o vento 1-0, grau 08 nós. Ele pôs 1-0, gol 1-166. Azul 2591, decola 224, chame o controle 1-20, decimal 8. Controle 1-20. Sierra Golf Oscar, estacionar frequência livre, boa tarde. Controle Salvador, azul 2591. Azul 2591, no contato radar, acima de 1160, após 2000, pede direto coral. Após 2000, direto coral. 973, solicite ao centro na frequência 28.35, alternativa 25.1. 28.35, 25, obrigado, boa noite.